deixou ligado sem demora. O som tocando, apreciação no ar. Da ventana em massa, o mundo assim é bom. Levar insiste de novo, sideral de frente ao chão. Comando e a junta na rama se fez sumir. Desci a imagem, luz de voo, usar negócios. Mexerão numa neblina, os alvos passando originário. Pelo visto, marchante, pulgante. Deixando a imagem se levar ao começar aonde vem. Agindo contínua em vez, que precisa controle de leis. Envolve, envolve aí, consiste em envelopes. Por uma fase de começo, o que acabar não usa. É só mesmo páginas em branco, um cenário completamente interessante. Demonstra início de acontecimentos, sempre ligado por onde vai. Observando por onde pisa, a margem convida, só o que lida. Veste a camisa, em outros ângulos vem. Início convém, for pra lá, chegando pra já agir. Só na mensagem aí, reunir com sentido de plena certeza, plena firmeza, plena nobreza. Expressando poesia.